Assim é que na reencarnação, cada alma detém os recursos que mereceu. É por isso que, embora identificados na espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. A justiça funciona para cada ser na pauta dos prêmios que conquista ou dívidas que amontoa. Conserva em tua vestimenta de carne, acima de tudo, o uniforme de trabalho que o Senhor te concede à vida para que te refaças do passado obscuro na direção de luminoso por vir. Ainda mesmo agravado de achaques ou deformado por dolorosas mutilações, incompleto ou enfermiço, aleijado ou desagradável à vista, teu corpo é bênção de Deus em teu favor, buril com que te cabe aprender e servir, sofrer e lutar dignamente, aprimorando a própria alma que um dia, se quiseres viver no padrão de Jesus, comparecerá, liberada em pleno céu, na condição de obra-prima. Assinado Emmanuel. E nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que nós possamos passar essa hora e meia de forma muito agradável, refletindo a respeito do Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Que todos estejamos juntos em um só pensamento, e aqueles principalmente que estiverem em contato conosco através dessas vibrações e precisam, né, de alguma coisa no sentido de melhorar o seu estado de emoção, de alegria, que eles possam ser beneficiados por essas vibrações que correm pelas ondas do rádio. Que assim seja. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Saudade de você aqui na rádio. Luiz, bom dia, Itamar, hoje que está lá na frente do monte de botãozinho, lá deixando todo o som nosso organizado. A Inês, que está no telefone, no 3463-5068. E bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook também, tá? No programa Visão Espírita. Eu estava aqui, estou tentando entender o nosso aplicativo da Rádio Web. Hoje não está conectando na rádio. Então deve estar com algum probleminha técnico, que se você está tentando nos escutar pelo aplicativo, talvez encontre uma dificuldade. Mas você pode nos acompanhar pelo site da Rádio Brasil, né, que é o www.radiobrasilsbo.com.br. Então, se você está aí ouvindo pelo rádio, porque depende do lugar que você está, às vezes tem uma dificuldade, você pode ouvir pelo próprio site da rádio, tá? É simples, você entra lá no ao vivo, né? Ouça ao vivo, ele é um site bem simples de funcionar, né? De você acessar, e você pode ali junto com a gente ouvir o programa que está no ar, né? E sempre é bem-vindo. E quanto ao texto que o Geraldo nos trouxe, né? Mãos Marcadas, no templo do livro Mãos Marcadas, no templo da carne, nós temos que ver o nosso corpo como um tabernáculo divino mesmo, né? Como diria Moisés no Velho Testamento, ou como esse templo que é o templo que Deus se manifesta em nós, né? O nosso corpo como esse templo, né? E para isso nós não podemos tirar da frente que somos um psiquismo imortal encarnado temporariamente num corpo físico. E com isso, o corpo que nós temos hoje é o corpo necessário para o aperfeiçoamento espiritual no ponto onde cada um está. Então, se o seu corpo hoje tem alguma limitação comparado com os demais corpos, é porque provavelmente você precisa daquela limitação por algum motivo que a gente não vai saber agora. Então, antes de você reclamar da limitação que você tem, agradeça o discernimento de estar encarnado e a possibilidade de estar evoluindo, né, incessantemente. E se hoje é num corpo assim, futuramente vai ser num corpo diferente. Quem é melhor? Ninguém. Melhor é o espírito que se esforça na encarnação em ser melhor que si mesmo diariamente. Então, faça a sua parte, que aí você naturalmente vai evoluir bastante. É, você, Alan, tocou num ponto em que eu ia falar exatamente isso. Que tem, uma frase do Emmanuel em que ele fala, eu li essa frase ontem umas 10 vezes, em que ele fala assim: assim é que na reencarnação, ou seja, o espírito encarnado num corpo, cada alma detém os recursos que mereceu. Então é o momento em que você materializa todas aquelas vivências, aquelas frustrações, aquelas dores, aqueles complexos de culpa que se expressam no corpo. E é naquele momento, com o esquecimento do passado, que se dá um start para o progresso. É ali que tem um avanço, um empurrão. Uma oportunidade. Né, para que você saia daquele marasmo psíquico, muitas vezes, de depressão, de tristeza, de você ficar parado no tempo e no espaço. Então, a reencarnação desse up no indivíduo, né? E ele fala, é por isso que, embora identificados na espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. Então o Emmanuel, numa linguagem simples, ele deixa entrelinhas para você viajar na ciência, na filosofia. Mas é um texto muito bom. É um texto muito interessante. Muito bem, meus amigos, sempre aqui trazemos aquela fala que nós dizemos da importância do estudo. Todos nós aqui precisamos estudar. Eu estudo, Alan, o Luiz, todos nós estudamos. Por quê? Porque a gente precisa estudar, precisa entender melhor a doutrina espírita e a vida em si. E o Kardec pede, Chico Xavier pede, todos pedem. É necessário o estudo dentro do centro espírita, criar grupos de estudo, de questionamento, de perguntas. Isso é espiritismo. O espiritismo que fica só na assistência está perdendo um tempo enorme. Então que possamos buscar, ler, questionar, ir atrás. Muito bem, nesse momento eu peço ao Itamar que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa linda prece, estava com saudade de ouvir nesse momento essa prece maravilhosa, que é o que encanta o começo dos nossos trabalhos. Agora eu passo a palavra ao Alan, para que possamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, no seu capítulo 54, cujo título, Fariseus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Veja que o fermento é aquilo que a gente coloca na massa para a massa crescer. E é o que os fariseus faziam. E é o que eles faziam. Né? Essa é uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Jesus, em certa ocasião, ele fez uma referência à letra que mata. Então, os fariseus, eles são muito apegados à letra e não entendem o espírito da letra. E, normalmente, eles são, inclusive, radicais e são bastante racionais no sentido assim, olha, está escrito. Então, quando nós vemos lá no Velho Testamento, e Deus se arrependeu de ter criado o mundo. E aí como é que os fariseus fazem? Né? Sendo Deus onipotente, onisciente, como é que poderia se arrepender de ter criado uma coisa? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Agora, o texto também coloca exatamente disso. Esse muito cuidado não significa extirpar os fariseus. Na realidade, os fariseus são nossos irmãos, também criados por Deus, que nós temos que ter muita paciência, temos que ter muito trato, e no sentido de que eles possam, até com o nosso convívio, com ouvir os nossos argumentos, eles possam ir saindo dessa linha da letra, né, do pingo na letra, e eles possam entender o espírito da letra. Então, que a gente possa se acautelar e sempre mantendo o espírito da letra, porque nós vamos ter a visão farisaica e vamos ter a nossa visão, a visão do Cristo, onde nós vamos ter o simbolismo de cada texto, e hoje mesmo nós vamos vivenciar isso aqui, né? Quando nós formos ler a Gênesis, nós vamos vivenciar isso que nós estamos falando. Meus amigos, todos nós temos um pouco de fariseu dentro de nós, né? Não dá para a gente ainda falar que eu não tenho nada disso. Porque a hora que a gente fala que eu não tenho nada disso, a hora que a gente mais tem, né? E por natureza do nosso domingo, vínhamos eu e Luiz conversando no carro sobre os fariseus. Né? Interessante, muito interessante. Ver que o Geraldo que separou o texto, né? E a gente nem sabia o que viria aqui, e de repente estamos aqui comentando esse assunto. E eu estava fazendo um comentário com o Luiz no carro, nos seguintes termos que eu vou compartilhar com vocês. Nas escolhas da nossa vida, de qualquer um de nós, nós escolhemos o caminho A em detrimento do caminho B. Nós escolhemos ir pela direita em detrimento da esquerda. A gente escolhe fazer em detrimento do não fazer ou vice-versa. Ou seja, todas estas decisões que nos fizeram chegar até onde estamos hoje, ao mesmo tempo, abrigam uma série de renúncias de caminhos que nós não escolhemos durante o longo da nossa vida. E muitas vezes a gente para no ponto que estamos hoje e olha para o passado e imagina, e se eu tivesse escolhido aquele e não esse? E se eu tivesse feito assim e não desse jeito? E muitas vezes também nós podemos nos encontrar hoje frustrados com o caminho que escolhemos. E até saudosos do que não escolhemos, não querendo dizer que fosse melhor, só porque seria uma nova oportunidade, só porque seria uma outra história que estaria hoje acontecendo. Dessa maneira, em cima desse meu ponto de vista, nós temos frustrações do que não fizemos em nós, lá no inconsciente. Estas renúncias geraram em nós pequenas frustrações. E quando hoje nos envolvemos em atividades humanas, né, por humanos sermos, nós podemos querer, desta vez, suprir estas carências geradas no passado e muitas vezes ser um fariseu. Né? Por quê? Por exemplo, vamos falar aí como homem, né, assim que eu sou. Casei, né, tenho uma filha que eu amo, tanto a esposa quanto a filha, que eu não estou nem falando que não, ao contrário. Trabalho, tenho minhas preocupações, minhas responsabilidades, estudo, e de repente hoje me colocam numa função qualquer na vida, pode ser dentro do centro espírita, onde seja, e nessa função eu começo a gostar dela, porque finalmente alguém me reconhece, alguém que me valoriza, alguém que me dá importância, né? E principalmente porque se existe o fariseu, é porque existe também aquele que gosta de ficar colocado, subjulgado a esse fariseu. O fariseu só se ufana porque tem um submisso. Aí o submisso chega: ô, senhor Alain, o senhor é o presidente, o senhor é o diretor, o senhor é o proprietário, né? E aí eu começo a achar, né, isso veja que eu estou falando na área psicológica, isso, tá? É comportamental e do inconsciente. Eu começo a achar que ali era o lugar que eu estava fazendo tudo na vida para chegar. E a hora que eu gosto daquele lugar, quem que me tira daquele lugar? E aí, para eu me manter naquele lugar, eu me torno um grande fariseu. Aí eu quero, né, conforme as palavras mágicas aqui de Emmanuel, né, eu me torno presunçoso, eu me torno dogmático, eu quero que tudo seja exclusivo para mim, eu viro um pretenso privilegiado das forças divinas. É isso que eu me torno. Então, se fariseu é isso, segundo Emmanuel, muita gente é fariseu e muita gente tem grandes momentos de fariseu dentro da gente. Então, a gente tem que entender que no caminho da evolução espiritual, psíquica, nós ainda temos um Jesus em potencial dentro de nós, mas nós temos um fariseu em potencial dentro de nós. Qual vai privilegiar, qual vai prevalecer, é uma escolha dos próximos passos da vida de cada um. Alain, já que você falou de maneira tão esclarecida, qual o remédio para esse fariseu? O remédio primeiro, é um autoconhecimento e um conhecimento do mundo. Quando a gente passa a conhecer, por isso que a gente fala sempre que deve estudar, né? Quando a gente passa a conhecer o mundo e a gente passa... Eu assisti um filme ontem, muito cultural, que é um trabalho da faculdade lá que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer em cima desse filme. O filme chama A Onda. É um filme alemão. E é baseado num fato, numa história real. Essa onda, o professor numa escola lá de segundo grau, ele tinha que fazer uma semana de trabalho escolar. Então ele podia escolher ou o anarquismo ou o como que é, o Hitler era o quê? Era uma autocracia. Ou uma autocracia ou anarquia para ele levar a turma. Um outro professor escolheu a anarquia, que era o que ele queria fazer, a semana de trabalho. E no fim sobrou a autocracia para ele. Quando sobrou aquela autocracia, ele era um professor apaixonado pelo que ele fazia. Ele foi ler como transformar aquela semana da classe numa autocracia. Então ele falou, olha, antes de tudo, uma autocracia precisa ter um líder. Quem vai ser o líder? Daí votam nele mesmo para ser o líder. Então ele virou o líder da autocracia. E todo mundo tem que estar igual. Então ele faz numa escola que já não usava uniforme, todo mundo vindo de camisa branca e tal. Aí um daqueles meninos cria um logo, que aí cria o nome, a onda, aí cria um logo que era uma onda, e uma música, e um... Ele faz uma... Quase que... Ele bota aquela gente toda dentro de um conceito autocrático. E depois de 3-4 dias aquilo perdeu o controle. E eles realmente, aqueles jovens, né, começaram a levar aquilo como a razão da vida deles. E o filme acaba tragicamente até. Dentro desse conceito, você veja só, dentro da Alemanha, que até a crítica é essa, porque eles começam a discussão, será que Hitler poderia voltar? Então o questionamento começa assim, não, nunca, né? Os jovens falam no primeiro momento. Mas depois eles percebem que pode voltar. Era tudo muito frágil. Era, né? Até a febre amarela voltou, né? Oi? Até a febre amarela voltou. Até a febre amarela. Tudo pode voltar. Porque nós vivemos numa espiral crescente cíclica. Vírus está aí. O vírus está aí. De vez em quando a gente volta tudo naquele mesmo. Né? Tudo se repete. Mais evoluído, né? Então, se aparece um Hitler hoje, ele vai acertar no que o Hitler antigo errou. É pior, ele se torna um líder mais perigoso. Então, lembre que todos nós temos um Hitler guardado às proporções. Os ingredientes que existem dentro de nós, que serviram para o Hitler fazer o que ele história, fez? Continuam ali. E qualquer um de nós pode ser. Talvez a resposta, né, que eu acho que você está embutida na sua resposta aí, é o estudo, a vigilância, a oração, para evitar essa arrogância que geralmente nos caracteriza e desenvolvemos a humildade, a simplicidade de saber ouvir as pessoas. A gente deve mais ouvir do que falar. Conhecer-se a si mesmo. Ô, Geraldo, eu queria reforçar o que você falou, que é muito importante. A palavra humildade, ela é importantíssima. É você sempre entender que você está numa função, está fazendo alguma coisa, é importante estar fazendo aquela coisa, mas você não é Deus. Nós temos que sempre entender que existe um único Deus e nós só somos uma ferramenta. E ele estando no comando, você se vê menos, né? Você é humilde no seu tamanho, né? Muito bom. Alan, mudou alguma coisa no nosso Facebook ou não? O nosso Facebook não mudou nada. Por sinal, está na hora de eu pedir para o Wilson fazer uma cara nova para ele, porque até eu já estou enjoando de ver essa cara nova aqui dentro. Essa cara velha. A gente tem que renovar, né? Na internet é essa renovação. É, né? Importante. Nós estamos com 2.757 curtir. Quer dizer, que devagarzinho vai crescendo, né? Mas é importante a gente também, agora você que já nos curte aqui no programa Visão Espírita, curtir a União Rádio Web. A União Rádio Web é uma iniciativa nossa lá de Piracicaba, lá do grupo Multimídia Espírita, que visa uma rádio que esteja no ar na internet 24 horas por dia. Hoje deve estar com alguma falhazinha técnica, que eu já mandei um contato aqui para o nosso Wilson, que está lá por trás da técnica, para ele dar uma olhadinha o que está acontecendo. Mas 24 horas por dia a rádio está no ar. E você pode acompanhar, inclusive, o programa Visão Espírita pelo aplicativo, tá? Então vai lá e curte também esse, União Rádio Web, é o outro Face nosso. A Inês nos trouxe aqui um recado, que no sábado, dia 1º de abril, haverá um seminário com Andréia Gomes às 14 horas no local, no Centro Espírita Caminho do Progresso. E o tema será atendimento fraterno. Então, 1º de abril, Andréia Gomes às 14 horas, atendimento fraterno no Centro Espírita Caminho do Progresso. Muito bem, meus amigos, são 10 horas exatamente. Dessa maneira, com essa boa abertura, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o bloco central, o tema central dos nossos estudos, que é o livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro que veio a público no ano de 1868, na França. E é sempre bom que façamos essas considerações. Kardec era um professor, era um estudioso, era um pensador, era um questionador, ele pesquisava todos os textos, fazia comparações, e a grande maioria do trabalho dele na codificação da doutrina espírita obedeceu algumas regras bem estabelecidas, entre essas regras, a da generalidade concordante. Outros temas, ele mesmo emitia alguns pareceres, botava na revista espírita, ouvia a opinião de todos, fazia um bem bolado, trocando informações, e no final ele redigia um texto como produto de todas as observações. E hoje trazemos aqui, no capítulo 15, um tema, no mínimo, muito interessante, muito curioso, que fala sobre a multiplicação dos pães. Como são três capítulos semelhantes, que têm o fundo da mensagem são iguais, eu vou fazer um pequeno resumo, passa a bola para o Luiz falar, para o Allan falar, em que Jesus o texto fala da multiplicação dos pães. Então eu vou falar sobre multiplicação dos pães, fermento dos fariseus e o pão do céu. Então eu fiz um resumo do que Kardec colocou, e depois passamos a discussões, a comentários, questionamentos. Se existem coisas atuais que modificam isso, se devemos aceitar isso cegamente, se devemos aceitar parcialmente, se devemos deixar guardado na prateleira, aguardando o melhor momento para entender melhor. Kardec explica assim sobre a multiplicação dos pães. Ele diz que a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores. Em geral, não se procura sondar o sentido alegórico de um texto. E aí eu trago o que é o sentido alegórico. É uma expressão figurada do pensamento. E ele fala que não se procura sondar esse sentido alegórico do episódio da multiplicação dos pães. Além do sentido alegórico, pode-se admitir a realidade desse fato, sem por isso recorrer ao prodígio. Então ele diz que de fato pode ter ocorrido a multiplicação dos pães. Mas será que houve um prodígio? Prodígio considerando como se fosse uma mágica, uma coisa que chamasse a atenção da sociedade e daqueles que estivessem ali. Todos sabemos que uma grande preocupação... Não, as pessoas sérias viram nesse relato uma parábola. Quer dizer, quem leu esse texto, que era considerado um estudioso sério, falou que isso era uma parábola, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação. Todos sabemos que uma grande preocupação ou atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. Os seguidores de Jesus ficavam extasiados com a sua doce energia, com seu magnetismo e com seus ensinamentos. E muito provavelmente, diante daquele homem, não sentissem a necessidade de comer. Diante de alguns pães trazidos à reunião, disse aos discípulos que eles eram suficientes para matar a fome da multidão, dizendo-lhes assim: dai-lhes de comer, vós mesmos. Querendo dizer que assim podiam nutrir pela palavra. O Mestre Jesus colocava o sentido alegórico do ensinamento, se utilizando também de um efeito fisiológico natural. O prodígio, segundo Kardec, está na ascendência das palavras de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus. Tal contexto é muito mais do que um fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como alegoria. E como sustentação dessa tese, como sustentação desse pensamento, ele complementa com rápidas palavras no fermento dos fariseus, quando ele diz: ao atravessar além da água, que era um grande lago, E tendo esquecido de levar pães, Jesus disse aos seus discípulos: tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Contudo, mesmo sem pães, os discípulos entenderam que Jesus assim falava, porque eles não teriam levado os pães. Interpretação ingênua e material, segundo Kardec, sem apreender o alcance filosófico e profundo da palavra do mestre. E nesse contexto, Jesus faz uma contestação aos discípulos quando diz: homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães? Essa colocação de Jesus era uma flagrante discordância da interpretação. E Jesus ainda continua: não compreendestes ainda? Faz um silêncio e Jesus continua: não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens? E arremata a lição: como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E para finalizar, sobre o pão do céu, Kardec escreve assim: no episódio em que Jesus surge na outra margem do lago, sem haver entrado numa barca, surpreendeu o povo e os discípulos. Quando perguntado como havia ali chegado, disse Jesus: vós me procurais, não por causa dos milagres, mas porque eu vos dei pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai a fim de ter, não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. A incompreensão das palavras de Jesus era notória, pois os discípulos ainda retrucaram: que milagre operarás que nos faça crer vendo-o? Que farás de extraordinário? No discurso de Jesus acerca do pão do céu, ele se esforça para fazê-los compreender o sentido verdadeiro da nutrição espiritual. Então o Kardec, ele lança a público, ele coloca numa mesa um material para discussão. Kardec coloca a tese de que existe a possibilidade de que o fato material da multiplicação dos pães pode não ter ocorrido, ou pode ter ocorrido. Ele não fecha o assunto, ele deixa 2 teses. Não ocorreu e foi um fenômeno magnético em que Jesus, falando, desviou um pouco a atenção e eles se nutriram da energia de Jesus e perdeu-se a fome. A outra tese é que, de fato, isso pode ter acontecido. Então, nesse contexto, eu jogo a palavra para o Luiz. Nós estamos acostumados aí com os nossos simpósios, os nossos seminários. Esses simpósios, esses seminários, às vezes duram 2, 3 horas. Né? Quando a coisa está interessante, você observa um fenômeno: ninguém levanta para fazer xixi. Nem se mexe da cadeira. Ninguém se mexe da cadeira. E às vezes são os centros, e os nossos centros são especialistas nisso, daquelas cadeiras de plástico. Aquilo fica dolorido, você não pode passar meia hora ali porque começa a se mexer na cadeira. Então, realmente, o assunto cativante, ele nos prende, né? Agora, por outro lado, nós não podemos, como foi colocado, e aliás, parabéns pelo resumo, você realmente fez um resumo abrangente. E como foi colocado, Jesus tinha essa capacidade de multiplicar os pães através da manipulação dos fluidos. O que Kardec coloca é que para que a gente não leve tudo para essa explicação da manipulação dos fluidos, porque viraria um simples fenômeno, né? E Jesus e Kardec se embasa muito bem, ele deu uma conotação muito, muito grande a respeito do fato do alimento espiritual, daquele que satisfaz, né? Então, é um fato perfeitamente factível. É possível. É possível, tremendamente possível. Quantas e quantas vezes... Olha, eu vou contar uma passagem. A passagem parece simples, mas não é. Eu era jovem, devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. E um amigo, ele me convidou para jogar dominó. E nós começamos a jogar dominó na cozinha da nossa casa. E aquilo ali ficou tão interessante, aquilo ficou tão... que quando eu olhei na janela, estava amanhecendo. Então você veja, não sentimos fome, não sentimos cansaço, sono, não sentimos sono, pura e simplesmente estávamos envolvidos por alguma coisa que nos motivava, alguma coisa que nos entreteve. Então você veja, 8 horas. Agora, por outro lado, nós temos os relatos bíblicos, e os relatos bíblicos, eles falam que, inclusive, sobraram cestos de pães, né? Dando uma conotação de um fenômeno puramente material. Agora, nós sabemos também esses relatos bíblicos, como foram feitos. Né? Nós temos esses livros que foram escritos 70 anos depois do que o fato se passou. Então, a colocação do Kardec está perfeitamente plausível e é muito mais coerente com relação àquilo que possa ter realizado sem que se recorresse a uma mágica ou a um fenômeno, prodígio, né, que Jesus poderia ter feito. Ele aplacou tempestade. Aquela passagem da transformar a água em vinho, também uma conotação mais ou menos como essa, e também Kardec dá uma outra interpretação simbólica a também. A ressurreição de Lázaro. Exatamente. Então são passagens onde a gente tem que observar com muito, muito, muito cuidado a questão da simbologia e a questão, como o Geraldo mencionou, que alguns autores levam para o sentido da parábola. Quer dizer, esse sentido da parábola tem algum sentido até? Por que que Jesus ia se afastar tanto para falar para uma multidão? Por que que ele não falaria num lugar mais próximo da cidade, onde tiver, entendeu? Quer dizer, então é todo construído um cenário para representar aquilo da interpretação que se quer se dar. Mas você não fecha o assunto. Você assim, não, ainda não, existe não, não. A possibilidade do fato físico sim, ter sim, acontecido. Sim. Se alguém, por exemplo, for fazer uma palestra e dizer que houve a multiplicação de pães e que isso, eu vou aceitar normalmente. Aquilo é uma visão da pessoa, porque o texto, ele dá margem à interpretação. Então é um assunto que fica aberto. Fica aberto. Queria ouvir o Alan agora. Alan. Mas, Geraldo, eu, na realidade, eu não me preparei corretamente para essa questão. Eu não sabia que a gente ia falar sobre a multiplicação, porque esse assunto é um assunto muito polêmico dentro da doutrina espírita, né? Kai Barchut e André Luiz não concordam com Kardec, só para você ter duas outras visões. Eles falam na multiplicação. Então, você pode pesquisar que eles não concordam com essa visão. E Kai Barchut, dois... Eu também cataloguei esses dois fatos, quem quiser examinar o assunto, está lá no Vadimécum, multiplicação dos pães. É. Então, assim, você vai ver outros pontos de vista, né? Eu acho que, assim, o importante, talvez, dessa passagem, analisando ela alegoricamente, não é se houve ou não a multiplicação dos pães e peixes. Eu acho que isso é superficial. Eu acho que o profundo é que as pessoas ficaram saciadas. Se foi da fome física ou da fome psicológica e espiritual, se sentiram saciadas pelas palavras do mestre. E aí, pensando como o Luiz falou, realmente às vezes você está tão embevecido de uma palestra, de um filme, de uma leitura, né? Eu muitas e muitas vezes estou tão envolvido numa leitura que eu não vejo a hora. Se a minha mulher, se eu não estou com a minha esposa perto que fala assim, Alan, você precisa dormir, e eu vou dormir ainda contrariado, porque eu queria acabar de ler o que eu estava lendo ali. Mas de fato, se eu não for dormir aquela hora, no outro dia eu vou estar cansado e tenho um outro dia pela frente de trabalho e tudo mais. Mas você fica realmente... se nós somos um espírito imortal, temporariamente num corpo físico, então o que é mais importante? Jesus, quando está lá com Marta e Maria, Maria lá em volta das afazeres da casa, e Marta fica brava e fala para Jesus, Jesus, fale para Maria, olha só, ela não está me ajudando, eu estou aqui fazendo tudo sozinho. E ele olha para ela e fala assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, são sinais de que Jesus estava nos dando uma lição, que o principal é o espiritual. Nós estamos aqui encarnados temporariamente num corpo. Lógico que a gente tem que ter os cuidados de descanso, de alimentação, de de saúde, para mantê-lo em ordem, mas só para ser uma ferramenta do espiritual. Então talvez fosse interessante, Alan, não hoje, num outro programa, você até trazer essas citações do Caiba Schutte, do André Luiz, até para servirem como contraponto. O Caiba Schutte, ele fala sobre esse assunto no livro O Espírito do Cristianismo, na página 65. Aliás, eu ontem li o Vinícius, Pedro Camargo e Vinícius, li a Terezinha de Oliveira, porque no sexto livro ela faz esse comentário, e os dois abordam como Kardec. E o Caiba Schutte estava lá, mas eu não peguei o livro para ler. Seria até interessante que eu tivesse lido para... Até para mostrar para quem ouve, né, que assim, é um assunto complexo. Ninguém aqui é detentor de sabedoria, de doutorado. Aliás, Geraldo, deixa eu colocar o assunto. Aquilo que é pensamento fixo, ou aquele que já foi formalizado através da generalidade e concordância dos espíritos, ele está no Livro dos Espíritos. Né? As demais obras, Kardec deixou claro, é a gênese segundo o Espiritismo. É um desdobramento. Exatamente. Né? Então, esse a gênese segundo o Espiritismo, ele não desdiz aquilo que está no Livro dos Espíritos. Né? Então, o que Kardec está dizendo aí, levantando as duas hipóteses, porque no Livro dos Espíritos está claro, através da manipulação dos fluidos, você pode fazer a multiplicação de alguma coisa. Entendeu? Quer dizer, então, se a coisa for feita de uma forma ou de outra, perfeitamente natural. São duas teses que se... Duas possibilidades. Se completam, exatamente. E tem um outro ponto de vista, que é a preocupação dos apóstolos em saciar a fome daquela multidão, né? Então, você vê que já havia neles uma visão de compaixão, né? Preconceito. Ao mesmo tempo com a multidão, que estava 3 dias seguindo Jesus. E outra coisa, né? Por exemplo, a preocupação deles, porque imagina, você com fome vai ser um fracasso essa palestra. Né? Você vai parar de passar a sua mensagem, que é o principal. Então, como que nós vamos fazer? Senão eles vão passar mal aqui, vai começar a ter gente passando mal, né? É muito sério quando a gente resolve... levar um assunto, né? No caso, um assunto desse porte que Jesus ali transmitia, né? É muito sério, a gente não pode constranger consciências e, ao mesmo tempo, não pode massacrar as pessoas. Então, levar uma mensagem, você não pode levar a mensagem a qualquer preço. Você quer ver? Olha, um raciocínio simples. Tenta fazer em qualquer lugar um simpósio de 3 horas sem coffee break. Tenta. Fala assim, você vai se chama de louco. Acaba no meio. Não, por exemplo, eu faço muitos treinamentos em loja no meu trabalho, né? Eu dou muitos treinamentos sobre os produtos que eu represento em lojas. Alguns lojistas querem que esses treinamentos sejam depois do expediente. E eu tenho feito uma campanha muito contrária a isso, porque você imagina, o cara trabalhou o dia todo. O que ele espera no final do dia, que ele vá para casa. É a mesma coisa que não fazer. Então eu falo assim, ó, não é producente o treinamento nesse horário. Eu faço 3, para não parar a loja, separo em 3 grupos, eu faço 3 treinamentos durante o dia. Durante o expediente. Mas não faço depois do expediente. Ah, você não gosta? Eu falo, não é que eu não gosto, é que não é eficiente. Eu vou perder energia, porque o cara está cansado, ele quer parar. Então, assim, existe uma necessidade de atenção, né? E agora você vê o pensamento do dono da loja. Aquilo lá vai fazer o meu pessoal perder tempo. É isso aí. Ele está pensando no faturamento. É isso aí, ele não acredita, né, naquele treinamento. Agora, interessante, assim, é tudo muito interessante. Acho que o diálogo está muito interessante e eu faço o papel aqui de provocar vocês, mas o Luiz fez uma colocação muito interessante que eu vou guardar comigo e espero que vocês guardem também. O Livro dos Espíritos foi produto exclusivo da Generalidade Concordante, com uma coordenação muito bem feita, com sentido, com lógica, com racionalidade, feita pelo Kardec. Os demais livros foram consequência do Livro dos Espíritos, tanto que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo o que está escrito lá não contradiz o Livro dos Espíritos, mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta. É isso aí. Pode até, ao longo do tempo, muito dessas falas, desses escritos, serem reescritos. Talvez um outro Kardec que venha reencarnar daqui a 100 anos, daqui a 200, olha, essa página está certa, mas vamos escrever melhor. Aí escreve melhor, acrescenta alguma coisa e tira outra coisa. É isso que... É isso aí. Só para você ter uma ideia. O Kardec, ele, naquele texto, Deus meu, por que me desamparaste, ele dá a opinião dele sobre isso. Está na Obras Póstumas. Agora, sabe qual é a opinião dele? É que essa opinião dele foi emitida porque o texto vem de encontro a uma opinião dele sobre Jesus. Então ele diz assim, que o texto confirma a condição humana de Jesus. Então ele admitiu que Jesus tivesse dito. E no entanto você vê que tem uma explicação racional e muito conhecida sobre o texto de Davi. Que Davi é que falou isso. Jesus só recitou. Então Kardec era um ser inteligente, um ser esforçado. No Livro dos Espíritos ele fez com uma metodologia que ele explica e se fundamenta, né? Agora, a restante são pareceres do Kardec que podem ou não ser lógicos ou estarem de acordo com a razão. Muito bem, eu acredito que tenha sido bem explanado, bem explicado. Alguma palavra mais, Alan, sobre esse tema? Não, para fechar o tema? Não, eu acho que assim, o que nós aqui estamos fazendo hoje é o que eu, Luiz, você também, Geraldo, fizemos a nossa vida toda. A gente analisa pontos de vista, mas não nos fechamos sectariamente num ponto único, porque senão a gente não avança no conhecimento. Então é importante para quem está nos ouvindo hoje entender que o conhecimento, ele não pode, você não pode nunca se sentir portador da sabedoria e do conhecimento total. Você tem um ponto de vista. E é importante você confrontá-lo com outros pontos de vista. Pode ser que até nesse confronto você se esclareça ou fique até dentro do mesmo ponto que você tinha, mas é importante que você tenha o discernimento e o bom senso em confrontar outros pontos de vista para que você cresça. A gente não pode ser sectário, nem fariseu. A gente tem que se esclarecer, nós temos que abrir a nossa mente. E a fé não pode ser cega, né? Não é porque está escrito que isso é uma verdade imutável. Nós temos que lembrar que a linguagem dos evangelhos, bem como da Bíblia, é figurativa. E nessa linguagem, são textos para a gente ler com o coração, com o sentimento, não com a interpretação racional apenas, senão a gente pode cair em muitos erros. Até porque as interpretações, elas se amoldam a hábitos e costumes e ao conhecimento daquela época. Talvez esse mesmo texto lido daqui a 100 anos tenha uma outra interpretação. Provavelmente. Muito bem, 10 horas e 23 minutos, vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita, ele paga mensalmente esse horário da Rádio Brasil, e esse valor a gente depende de muitas coisas, de todo um trabalho feito pela Isabel Bueno Quirino e todas as suas amigas e companheiras da USE de Santa Bárbara. Uma dessas ações é a Banca do Livro Espírita, ali perto da biblioteca, e outros trabalhos também executados na Praça Central, em cada grupo. Existe todo um trabalho de divulgação, de arrecadação, de contribuições. Para quem esteja gostando do programa, fazer uma contribuição, um depósito identificado. Então você que está gostando, se puder nos ajudar, faça um depósito identificado em 3 bancos. Ou no Banco Santander de Santa Bárbara, agência 0210, conta corrente. De preferência, corrente, né? De preferência, de Santa Bárbara. 13-00-17-14, dígito 0, ou outros 2 bancos. Fala devagar, Geraldo, porque a pessoa está anotando, ela não aguenta. Fala assim, a conta, de que banco que é, Você quer que a pessoa deposite, senão você fala rápido. É o Banco Santander, agência 0210-0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. E os outros 2 bancos, Banco do Brasil e Banco Itaú, do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba. O Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6. E a conta corrente 24-326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71 850, dígito 4. Acho que falei bonitinho agora. Agora sim, cara. Agora o cara foi aprovado ele vai o texto. E quem ainda quiser, eu posso mandar por WhatsApp. Não, tá, e você pode deixar no Facebook. É que o Facebook, ele... posso mandar por Facebook. O Facebook, ele não... É difícil deixar aquela primeira mensagem. Eu não vou deixar como primeira mensagem as contas para o cara depositar. Então, quem quiser, pede ali inbox, né? Pede que eu mando a conta ali para o Facebook. Vamos lembrar também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos à música de boa qualidade em que o Luiz escolheu no dia de hoje. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não me gosta. Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu... Muito bem, com essa linda música que o Luiz escolheu, que realmente nos inspira e nos faz voltar ao passado, agora nós estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o quarto livro da coleção da Terezinha Oliveira, sem antes relembrar novamente a palestra que ocorrerá no Centro Espírita Caminho do Progresso, no dia 1 de abril, às 14 horas, feita por Andréa Gomes, sobre o tema Atendimento Fraterno. Em relação ao nosso terceiro bloco, é o livro da Terezinha, chamado Fluidos e Passes. E hoje, não sei se vocês se lembram, que teve dois programas em que nós não participamos, e não foi dada a sequência desse estudo. Nós estamos falando sobre o passe. E a Terezinha coloca no seu capítulo 17 em quem aplicar o passe. Aliás, é um assunto muito interessante, porque existe de muitas pessoas esse hábito de falar assim: ah, eu vou lá no centro para tomar um passe, para fazer um descarrego, para me aliviar, eu estou cheio de situações difíceis, então eu tendo passe eu melhoro. E a pergunta é: todo mundo tem que tomar o passe? É a gente que decide, é a gente que quer, é o dirigente do grupo que resolve fazer, é o médium. Como é que funciona tudo isso? Então a Terezinha começa essa abordagem dizendo em quem aplicar o passe. E ela escreve assim: o passe não tem contraindicação. Pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade, criança, jovem, velho, e portadores de qualquer tipo de enfermidade, seja uma enfermidade orgânica, seja uma enfermidade psíquica ou seja um processo obsessivo. Só é menos rico em resultados nos adultos que estejam em inconsciência temporária por complicados desajustes do cérebro. Neste caso, cabe ao passista buscar pela prece a ajuda do plano superior. Seria interessante um pequeno comentário sobre isso. Leia essa última parábola que você leu aí sobre a questão do... O passe só é menos rico, ela dá um destaque ao menos rico, em resultados nos adultos que estejam em inconsciência temporária, por complicados desajustes do cérebro. Neste caso, cabe ao passista buscar pela prece a ajuda do plano superior. Então você veja, interessante. O que a Terezinha chama em menos rico é quanto a evidências de melhora. Entendeu? Por quê? Porque ali está inconsciente e você não vai observar fisicamente uma alteração. Ostensiva. Exatamente, né? De uma forma ostensiva. Agora é exatamente como ela colocou. O passe, ele pode ser aplicado a qualquer pessoa. E aí depois nós vamos avançar e nós fazemos outros comentários. Mas não existe contraindicação. Então, Alan, a Terezinha coloca assim: critério na aplicação do passe. Quais são os critérios? E aí ela faz a seguinte colocação: quanto valioso e de larga aplicação, esse recurso espiritual não pode ser usado indiscriminadamente. É preciso observar certas condições em quem o recebe para se obter um êxito real. Aí ela coloca uma frase de Paulo de Tarso que fala: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aí ela coloca: há ou não necessidade do passe? Ela começa esse subitem fazendo essa pergunta: há necessidade do passe? E ela vai falar assim: em primeiro lugar, verificar se a pessoa precisa mesmo do passe. Isto pode ser feito de três maneiras. Primeira, pelas informações da própria pessoa. Segundo, pela sensibilidade e experiência do passista no conhecimento humano. Terceiro, ou ainda, pela manifestação dos espíritos a esse respeito. Aí ela vai desdobrar isso? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ana? Então, eu acho que ela está exigindo... Eu também quero. Eu acho que ela está exigindo demais aí do tanto do, vamos chamar assim, do coordenador dos passes, quanto do paciente que chega lá para receber o passe. Porque nós temos que entender que a pessoa que chega em busca de um passe, ela não está com essa lucidez toda para poder analisar. Preciso ou não preciso? Ela quer o passe. Aquilo é uma necessidade que ela já criou. Ela julga, ela, assim, ela, né? Ela julga. E alguém falou para ela que aquilo é bom e ela quer lá. E a pessoa que está ali, o passista, ou quem coordena esse sistema de passes, ele teria que ser um julgador de se um precisa. Experimentado. Ou, e é muito difícil isso também de acontecer. Eu acho que eu adoto a questão mais do bom senso. Então, assim, é você se conhecer. Hoje eu estou equilibrado, estou desequilibrado, estou precisando de um apoio energético. Quem vai buscar o centro espírita tem que se exercitar nisso, exatamente. Se precisa ou não. E isso, para mim, é isso. Se ele achar que deve tomar o passe... Isso. Ele está lá disponível para todo mundo. Deveria todo mundo receber o passe? Não precisaria. Né? Porque enquanto nós estamos sentados, por isso que existe a palestra, durante a palestra, os espíritos já estão transmitindo a energia que cada um precisa. O passe seria para aquele mais necessitado, que está passando por uma aflição psíquica, espiritual, momentânea, física, orgânica, que ele está precisando de um influxo a mais de energia. Ele tá, é um golinho a mais. E às vezes até um golinho psicológico. Às vezes ele precisa até daquele daquele contato mais próximo de alguém. Então, eu acho que assim, o assunto é mais amplo do que essa definição dela. Tá certo. Luiz. Eu acho que a Terezinha levantou um problema grave, um problema sério. E é um problema que nós realizamos esse trabalho numa superficialidade, como o Alan colocou, que não atinge isso que ela está falando. Eu falo isso até porque já cometi esse erro de uma pessoa que estava com um tipo de uma enxaqueca. Ela estava com uma baita dor de cabeça e eu, de uma forma simples, designei um elemento, uma pessoa para dar um passe nela, que foi pura e simplesmente imposição das mãos, e essa pessoa era puro fluido animal. Então era uma coisa... E a mulher ficou com dor de cabeça pior ainda do que estava. Por quê? Porque o passe que ela recebeu daquela moça foi um passe concentrado. E o negócio que ela precisava seria uma dispersão. Entendeu? Quer dizer, então eu fui compreender posteriormente, né, em função de um erro, que eu agi de forma errada. Então, quando nós recebemos as pessoas para tomar passe, você vê que ela aborda aí a informação das pessoas do problema que ela está tendo. Então, existem problemas que você vai fazer na pessoa, não um passe de imposição, que você concentra energias, mas um passe de dispersão. Então, por exemplo, a aliança, ela tem vários tipos lá de passe, e essa preparação, ou essa, como é que se diz, detectação da necessidade, eu acho que é um trabalho principal. Os passes que nós damos na Casa Espírita, o Alan tem razão, isso aí é impraticável. Por quê? Vem aquele bando de 40 pessoas, 50 pessoas, faz uma fila ali e o coordenador não tem nem como conversar com as pessoas. Fala, você sim, exatamente, você não, você sim, você não. Mas o correto, na realidade, é fazer uma triagem. O ideal seria exatamente isso, né? Então, por exemplo, dentro desse número de 60 pessoas, você teria aí 3 a 10 pessoas que necessitariam de um passe específico. Aí o restante você manda lá para o passe geral, onde pode cair com qualquer passista e o passe vai ser sempre aquele de imposição das mãos. Agora, esse grupo de pessoas que você, através da entrevista, você detectou que precisaria um passe diferente, um passe com determinadas características, você segregaria e seria um grupo à parte que você, inclusive, determinaria para qual passista seria o mais indicado. Porque tem passista que a característica dele é muito fluido animal. Entende? Tem passista que tem mais facilidade na transmissão de fluidos espirituais. Entende? Quer dizer, então, seria um caso realmente onde nós precisaríamos reorganizar o trabalho de passe que nós oferecemos ao público, aperfeiçoando e tornando-o mais efetivo. Então, tem médiums, passistas, que têm uma grande concentração de fluido animal, e outros médiums, passistas, que têm uma facilidade maior de transmitir essa energia, essa fluidez espiritual. Exatamente. Né? A Terezinha continua dizendo o seguinte: uma pessoa espiritualmente inexperiente, Alan, pode se desajustar física e psiquicamente ante um problema até comum e de fácil solução. Se esse é o caso da pessoa que nos pede passe, devemos dá-lo para que a pessoa se reajuste. Mas procuremos também sentir de perto a dificuldade desse irmão que sofre, para então auxiliá-lo com fraterno conforto e orientação segura. Às vezes, a pessoa precisa mais dessa orientação do que do passe. Aliás, sempre que houver oportunidade para isso, ela coloca em destaque isso, o passista deve oferecer ao paciente meios que o ajudem a encontrar o caminho da recuperação definitiva com Jesus. Seria uma disciplina, ação para o bem. Aí ela cita, vê Chico Xavier, o Emmanuel, no livro Segue-me, no capítulo Cura Própria. E dando sequência, ela fala: se a pessoa não precisa de passe, devemos informá-la e esclarecê-la a esse respeito, orientando-a para o estudo doutrinário e o serviço ao próximo. Se não precisa, mas gosta de receber passe com frequência, cumpre nos esclarecer que, primeiro, o passe é como um medicamento, usa-se apenas quando necessário. Como hábito, perde a eficácia e não é aconselhável. E por último aqui, quem recebe passe sem precisar, ocupa tempo e esforço do passista em vão. Tira a oportunidade de outra pessoa realmente necessitar. É, aí nós temos até o caso lá que o Chico relata do paciente da décima vez. Então, ele fala assim, não, esse não merece mais energia. Ele está vindo pela décima vez com o mesmo problema. Ele não está fazendo nada. Causado pelo mesmo problema. Ele não está fazendo nada para mudar. Ele está vindo aqui querendo a solução e nós viramos o solucionador do que ele não quer resolver na vida dele. Então, ele não merece mais energia para a solução. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado do porquê receber um passe. Né? É uma transmissão de energia. Então, eu tenho que entender que eu vou estar recebendo uma energia e eu estou precisando dela? Ou não? Né? Eu estou cheio de dinheiro. Aí tem uma fila distribuindo dinheiro. Eu vou lá para pegar mais dinheiro enquanto tem um monte de gente precisando de dinheiro? Então, assim, é um egoísmo da minha parte até exigir aquela energia, né? Então a gente tem que realmente ter um pouco de equilíbrio nisso aí, sabe? Eu volto a insistir. A casa espírita, ela trata com uma certa generalidade essa questão do passe, mereceria mais carinho. Quando você há de convir que você dá passe numa fila de 60 pessoas e dá passe em 20 pessoas, é coisa completamente diferente. Você acha que devia, assim, se estruturar melhor, exatamente, dividir melhor as toda tarefas? Toda pessoa que fosse melhor tomar um passe, ela deveria conversar com alguma pessoa, fazer um relato. Por que você quer tomar passe? Não, eu estou aqui porque eu estou na cidade. Eu tomo passe porque eu tomo passe todo dia. Estava passando aqui em frente. Eu vim tomar um passe, entendeu? Não, eu estou com uns espíritos, uns encostos aí, eu quero tirar, quero deixar. Pesado. Entendeu? Até porque, Geraldo, eu lembro de um caso que a pessoa que deu o passe, ela acabou incorporando o problema da quem ela... Sim, é o médium desavisado. Exatamente. É um caso muito, muito claro. Já muito vi claro. Isso, já vi isso. Eu fiquei sabendo porque a paciente no outro dia me telefonou e disse assim, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava com a pressão de 23, fui lá no centro tomar um passe, aí... melhorei, fica uma maravilha. Mas o passista foi para o pronto-socorro. E aí é o que acontece. Na realidade, ela levou para o passista um encosto. Ela levou para o passista um espírito que se aproximou dela e lá no centro o espírito ficou com o passista e o passista não sabia como trabalhar aquilo e foi parar no pronto-socorro. Então não era melhor que ela tivesse ido para o pronto-socorro direto? Então cabe até um relato. Eu acho que eu já comentei com vocês, mas como o assunto chegou nesse ponto... Eu havia chegado a Santa Bárbara, cheguei há 30 anos atrás, mas eu acho que tinha uns 5 anos em Santa Bárbara. Eu estava atendendo um consultório, eu acho que eu comentei com vocês isso. E talvez, acho que foi a última consulta da manhã, entrou uma moça que eu nunca tinha visto, e você faz aquele cumprimento inicial, pois não, sente aí e tal. Eu nunca vi. E ela olhou para mim, eu até quero comentar para vocês darem a explicação. Sim, vamos lá. Ela olhou para mim e falou assim... eu odeio você. E eu nunca vi. Eu fiquei assim, eu estava tentando iniciar uma anamnese, e eu fiquei, falei, poxa vida, por que você está falando isso? E pela percepção, pela intuição, você sente que ela estava... incorporada. Incorporada. Eu, a sensação que eu tinha é que eu via alguém ao lado dela também. E ela falou assim para mim, depois de falar que ela viu que me atingiu, falou, agora eu vou me suicidar. E saiu do consultório. E eu nunca mais a vi. 2 minutos depois, eu comecei a passar mal. E comecei a vomitar dentro do consultório. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse comentário do que aconteceu. Para mim, isso aí está muito claro. Está muito claro. Um obsessor seu se aproximou de uma pessoa que tinha mediunidade... Isso aí pode ter se dado na rua e ele conduziu para o teu consultório. Vou utilizar essa pessoa. Ele pode ter utilizado essa pessoa que já estava com consulta marcada com você. Né? De alguma forma ele se utilizou e se expressou. E você assimilou. Provavelmente você ficou receoso, É, na hora você leva um susto. Exatamente. Né? E esse susto, o que aconteceu? Ele funcionou mais ou menos como um influxo. Eu abri a porta? Abriu a porta. Você fez como uma aspiração. Tá? E aí, normalmente, essas entidades, o efeito maior é no plexo. Plexo solar. É lá, né? Plexo solar. E aí é que gera todo esse vômito. E eu passei mal o dia inteiro. E a partir dali, eu passei a adotar uma postura que eu utilizo todos os dias hoje. Eu entro no consultório, antes de começar a atender, eu faço uma prece pedindo que eu possa dizer o possível. Nunca mais aconteceu isso. Foi um fato único, isolado, que me serviu para ser mais vigilante. E outra coisa, você passou mal o dia inteiro porque você quis, porque se você tivesse recorrido a alguns amigos, disse, olha, me aconteceu um fato inusitado, eu preciso tomar um passe, entendeu? Dentro de uma própria igreja. Mas isso aconteceu quando eu cheguei em casa, aí chamamos uns amigos que eram espíritos, vieram me aplicar o passe, e eu fui melhorando. Isso foi de manhã, à noite eu já estava totalmente bem, mas eu passei a tarde inteira mal. Essa senhora que eu te falei, que ela foi parar no pronto-socorro, porque a paciente me ligou, eu liguei para ela e falei, escuta, ontem aconteceu assim, assim. Ela assim, foi, como é que o senhor sabe? Eu disse, porque a pessoa me falou. Agora você precisa aprender a tratar, né, a receber essas coisas, você atender, mas não absorver. E aí... A gente se compadece da dor do outro, mas a dor é do outro. Você não pode, a dor é dele. E você que lida com dor o dia inteiro, por exemplo, no consultório, a dor é de cada um que aparece lá. Sim. É lógico que você fica compadecido, você é uma pessoa sensível, eu conheço você, você fica... Isso não pode se desequilibrar. Não é o seu problema, é o problema da pessoa. Você está ali como um auxiliar para... Ele aliviá-la. É como um médium psicofônico. Eu aprendi isso realmente, e assim, acho que a partir daquela data eu passei a adotar uma postura assim, de me proteger, de ofertar o melhor, e isso realmente tem rendido excelentes frutos. Mas que isso sirva de exemplo, que todos nós já somos passíveis de, num momento de invigilância, você ser atingido. E aí ela traz um texto aqui muito interessante, a Terezinha, do livro Segue-me, que chama-se O Passe. Eu vou fazer a leitura rapidamente. Que Emmanuel assim se expressa. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de força e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque de conformidade com as letras sagradas, abre aspas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Assinado Emmanuel. Esse rapaz é muito bom, não? Esse rapaz. E aí, só para finalizar, ele fala: se apesar de esclarecida, a pessoa quiser continuar com o hábito, entre aspas, do passe, quer dizer, você esclareceu, ele fala: tudo bem, eu entendi, mas eu quero tomar o passe. O passista usará seu discernimento, foi o que você falou, Alan, para não cooperar com esse comodismo, embora use tato e fraternidade. Eu acho que parece que você pegou essa frase no alto. É um bom senso. É um bom senso. Você doutrina. Tem que ter esse bom senso. A gente tem que tirar da mente, a gente, que eu digo o ser humano, que vai existir alguém que vai salvar a gente dos nossos problemas. O maior salvador de nós é nós mesmos. Né? Somos nós. Então, começa a entender de uma outra forma as coisas que acontecem, não fica nessa... E aí vocês lembraram o fato, e ela finaliza assim. A propósito, vale lembrar que André Luiz chama de caso de décima vez. Ah, é. Quando o paciente, após receber socorro completo por 10 vezes consecutivas, não modifique sua atitude mental para melhor, os bons espíritos, entre aspas, deixam o enfermo entregue a si mesmo, fecha aspas, por enquanto, pois sua missão é de amparar os que erram e não fortalecer o erro. Isso está no livro Missionário da Luz. Você viu? Não é falta de misericórdia. Não é falta de misericórdia. Exatamente. Então, nós fazemos isso, às vezes, com os filhos nossos. Eles, antes de chegar no fundo do poço e sofrer a consequência das suas ações, a gente os tira das consequências dos seus atos. E aí impede-os de aprender. Isso em nome de uma coisa chamada amor. Entendeu? Então, nós temos que, nesse ponto, ser muito racionais, né? A gente sabe, sempre coloca que você não pode ser só racional e ter uma dose grande de sentimento, mas também você não pode ser só sentimento sem dose de racionalidade. Putz, excelente. Entendeu? Muito bom. Então, que a gente tente sempre fazer com que a pessoa saia daquilo. E aí ela cita dois últimos exemplos, Alain Luiz. Como deve ser o procedimento no passe nos indivíduos obsidiados e no outro passe nos doentes pré-agônicos? Nos obsidiados, no caso de obsessão, o toque dos médiums sobre a região cortical, que é a cabeça, plexo frontal, pode promover o desligamento temporário do obsessor em relação ao obsidiado. Nesse intervalo, o encarnado pode receber auxílio mais eficiente para recompor seu equilíbrio, restaurar energias desgastadas, renovar a atitude mental, a disposição íntima. Mas os obsessores postam-se nas proximidades, aguardando a vítima para se reacomodarem. O que você tem a dizer sobre isso, Alain? Ah, não existe mágica, né? Então, lembra que quem atrai é o indivíduo. É o indivíduo. Então, o máximo que o passista faz é temporariamente afastar o obsessor. É temporário. Ele dá um influxo energético que é mais ou menos assim, ó. O paciente que está com o obsessor, ele está vibrando no 3 e o obsessor é 3, por isso que ele está ali do lado. Com o passe, o passista consegue elevar de 3 para 5 a vibração. E o obsessor que é 3, ele não consegue ficar ali conectado, porque aquele momento, naquele momento, o paciente de 3 foi para 5 por conta daquele influxo. Saiu do passista. Saiu da faixa. Saiu da faixa. A partir do momento que ele está por conta dele, já não tem o passista junto, ele volta. Se a tendência dele for ficar em 3, ele volta e, logicamente, o obsessor volta a se conectar. O Geraldo, nós tivemos um caso prático, né, da pessoa com um problema sério, estava com psiquiatra e tudo. Foi um tratamento de um mês, mais ou menos, e foi feito o desligamento, a pessoa voltou a uma vida normal, mas a pessoa conservava certos hábitos que fez com que ela entrasse na faixa de novo, entrou em litígio com a família e tal, e não deu outra, voltou tudo de novo. Né? E foi interessante, porque na segunda vez que ela veio para o tratamento, a entidade se manifesta, dando risada, aí eu cheguei, e inclusive como a gente tinha abordado na primeira vez, e aí ele disse assim, nós fizemos um trato, né? Eu disse, não, nós fizemos um trato, até em seu benefício. Por quê? Porque não se esqueça que enquanto você a perturba, você se mantém ao seu lado sem evoluir. Quer dizer, você se ocupa do ódio. Excelente, excelente. Aí a entidade realmente, ela, nós tínhamos conseguido mais com a entidade do que com o encarnado. E aí a entidade se encaminha de novo e não deu outra. Né? Após a primeira reunião, já parei de ouvir vozes de novo. Né? E foi interessante também que o seguinte, quando ela, na caída da primeira vez, ela tentou se suicidar. E aí a família conseguiu, com os médicos, de que eles não a internassem, porque ela voltaria a fazer o tratamento espiritual. Então, os psiquiatras, as pessoas que já haviam atendido, assimilaram em função do ocorrido na primeira ocasião, e disseram, não, realmente, nós não sabemos nada sobre isso, mas que deve ter coisa, tá. Entende? Porque algum efeito deu. Exatamente. Né? E aí, a última é um tópico de uma linha. passe nos doentes pré-agônicos, quer dizer, o indivíduo está quase desencarnando, quase morrendo. Nos doentes pré-agônicos, quando a desencarnação é inevitável, o passe pode ainda produzir efeitos benéficos. Duas linhas, suavizando o sofrimento do enfermo, na outra linha, favorecendo o processo desencarnatório que esteja dificultado. Eu conheci um médium que o negócio dele era desligar. Característica desse médium era justamente naqueles casos em que as pessoas estavam relutantes no desencarne, o favorecimento do passe era exatamente nesse sentido. Ele ia dar o passe exatamente para favorecer o desencarne, para facilitar o desenlace. E realmente é um fato, né? Agora, a pessoa precisa observar e perceber certas características, até para você mesmo ir se conhecendo. Muito bom. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei aqui em Piracicaba, aqui em Santa Bárbara novamente. Aliás, eu preciso me mudar para cá. Seria excelente. Ontem, o Alan também, pô. Ontem nós estivemos aqui com a Raquel até às 6 horas da tarde, que nós estamos gravando o Livro dos Espíritos, lido e comentado, né? Então vai ficar um trabalho legal. E aí saímos daqui, era 6 horas da tarde. Estou voltando hoje e amanhã vou voltar no Batuíra. E a semana que vem eu vou voltar, não sei se é no Caminho do Progresso, e na outra também. Venha as três cá, próximas semanas. A cidade semana é boa, a cidade é boa. Muito bem. Então, um grande abraço a todos, né? Que Deus continue nos abençoando. Alan, suas últimas palavras, meu amigo. Um abraço a todos também. Na terça-feira, eu estou lá no Bom Caminho, em Ártemis, fazendo uma palestra. Eu vou falar sobre felicidade e espiritismo, uma visão bem filosófica sobre isso. Então, quem quiser participar e estar com a gente lá no Bom Caminho de Ártemis, às 20 horas, está convidado para estar com a gente lá. Muito bem. Então, hoje, como eu estou voltando, fiquei duas semanas fora, eu vou me dar o presente de fazer a prece final e pedir a Deus e a Jesus que abençoe a todos nós, que possamos dar continuidade a essa divulgação da doutrina espírita, que possamos manter essa alegria do programa Visão Espírita e pedir que todos nós sejamos iluminados para fazer o bom caminho e o bom combate. Ô Geraldo, eu queria mandar um abraço, rapaz, para o Lúcio e para a Preta, lá de Piracicaba, que ontem eu descobri que nos escutam todo domingo, viu? Um abraço para vocês, eu quase estava esquecendo. É um casal muito amigo então, nosso. Tá dado um abraço. Um grande vocês abraço continuem ouvindo aí. Isso aí. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.